A volta da rainha, dúvida primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, um concurso inesquecível. Ou... Porque anoitece... Amigos, estamos chegando num momento bastante decisivo do seriado e o placar da Guerra do Golfe está 7-6 a favor do Rei Sabidão I. Hoje é o dia da sétima e última dúvida da segunda super charada. Vocês ainda lembram? Sou frágil, doce e sadia. A aventura ronda a venda da fantasia. O que será que se esconde por detrás do termo fantasia? É o que veremos, espero. Que coisa boa. Sombra e água fresca. Não sei, não. O sol hoje tá tão quente, tão esquisito. Você não acha? Você não acha que ele tá assim meio diferente? Acho não, mulher. Eu sei que esse sol não é mais o mesmo que o de antigamente. Ué, como assim? Esse aí é um outro sol, por acaso? Não, é que há muito tempo se acabou com uma camada de ozônio que protegia a gente aqui na Gandaia. E agora devia até ser proibido se tomar banho de sol. E por quê? Bem, é que o ozônio protegia as pessoas dos raios ultravioleta. E sem a proteção dele, esses raios podem provocar sérios prejuízos à saúde, como câncer de pele, distúrbios cardíacos, etc. Ah, que nada! Veja só como tô moreninha, ó. Bem, eu não quero ser um desmancha-prazer, mas... é que o câncer da pele, por exemplo, às vezes leva uns 20 anos pra aparecer. Credo! E por que você não me disse isso antes, homem? Ah, todo mundo sabe disso, rainha. Só você que ainda insiste e continua a duvidar. Pois é. Às vezes também fico duvidando se ainda vale a pena pensar que, se duvido, existo. Mas aí penso naquela outra dúvida, lembra? De nada duvida quem nada sabe. E... bem, mas de uma coisa eu não duvido mesmo. Qual? De que hoje tenho de responder mais uma dúvida do Dr. Sadomor. Hoje é a dúvida final da segunda super charada. Sou frágil, doce e sadia. A aventura ronda a venda da fantasia. O que está em jogo é a fantasia. Aliás, Sabidão, sabe o que me ocorreu agora? Não. Tá aí! É uma coisa muito simples. Que tal se organizássemos um baile à fantasia e convidássemos o doutor e o meu robô? Um baile? À fantasia? Legal. Isso sim é que é imaginação, rainha. E aí? Aí a gente poderia resolver a dúvida numa boa. Que tal minha ideia? Genial. Gostei da ideia. Só espero que o doutor e aquela sua maquineta chata também aceitem a brincadeira. Então vamos chamá-los e resolvemos logo a dúvida. Doutor, venha rápido, sim, por favor. Mandaram me chamar e eis que me manifesto só pela força da minha mente. Eu também, me roubou pilantra. Vim pelo ar e ao revê-los fico muito contente. Ah, doutor, que saudação mais positiva, bem diferente. É, a chegada do verão. O buraco de ozônio é a imaginação. E a certeza da conquista de mais um ponto. Como não? Ora, ora, não seja por isso, mas... sabe, doutor, a rainha acaba de fazer uma ótima sugestão. Ah, é? Qual? Hoje à noite queremos convidá-los para um baile de fantasia. Ah, um baile Que ideia mais fenomenal! Pois eu prefiro mais um baile de grito de carnaval. Bem, por que não? Mas o que importa é que todos venham com uma máscara e ninguém saiba quem é quem, tá certo? Isso! Ninguém pode reconhecer o outro, nem de longe, nem de perto. Certo! Então, combinado. Hoje à noite, às 7, e todo mundo fantasiado, tá? Até lá! E aí, amigos? Um baile de carnaval, assim meio fora da época, até que não vem mal, vocês não acham? Aliás, vocês sabem que há tipos diferentes de carnaval, não é? Os mais famosos são realizados nas cidades de Nice, na França, em Veneza, na Itália, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em Colônia, na Alemanha e no Brasil, é claro. Mas, por que eu fui falar sobre esse assunto mesmo? Ah, sim! É que os nossos personagens foram se fantasiar para o grande baile de máscaras desta noite. E, é, pelo que eu estou vendo, já estão prontos. E muito bem disfarçados. Que coisa mais linda! O Arlequim com um traje de losangos multicoloridos. Que belo! Belíssimo! Que surpresa agradável, Colombina, minha companheira e linda flor. O seu decote está irresistível. Super sedutor. Oi, gente! Alô? Como é? Ninguém vai olhar pra mim? Eu sou o Pierrot! Não estou vendo os meus pompons e a minha gola bem franzida. E eu sou o ponto de interrogação da vida. Quem decifrar o que trago por dentro será o rei da noite e possuirá meu coração. Você pensa que vai ser fácil assim de me conquistar? Só porque eu pareço ingênua e sou uma menina. E nada, Colombina. Ponto de interrogação só fica bem na dúvida. E comigo, seu Arlequim, você pode se divertir até o fim. Alô, alô, vocês continuam a não me ver? Aqui, ó, sou o Pierrot. E quem é aquela coisa feia escondida ali no canto? Parece um embrulho perdido? Ou será que é? Será que ele é? Não, não pode ser. Eu sou um ser de um plano muito sutil. Sou fruto dos quatro elementos da natureza. Fogo, água, terra e ar. Quem sou? Como é que eu vou saber se eu sou o ponto de interrogação? E além do que, beleza, sua máscara tá de matar, sacou? Deixe-me ver. Você não tá com cara de pirata, nem de rei momo. Você está bem ao natural e cá entre nós é muito sensual. O que é isso, Arlequim? Não fica olhando pra ele assim. Isso, olha eu aqui. Veja só como eu também sou bem legal. Ah, Pierrot, você não passa de um ingênuo sentimental. Mas e eu? Vocês já desistiram de me decifrar? Quem sou? Então tá, como bom ponto de interrogação, eu vou resolver a questão. Você, como disse o Arlequim, não tá com cara de rei momo. Não, esse cara tá mais é pra pinguim. E olhem bem como. Olhem, tô começando a gostar da brincadeira. Mas podem crer, se eu não abro o jogo, vocês não acertam nem na terceira. Então, diga lá, quem é você? Tá certo, Pierrot. Eu sou... um... gnomo! Gnomo! O que é isso? Será que não é feitiço? Que nada! Deve ser uma invenção do ponto de interrogação. Ah, mas me parece muito simpático esse gnomo. E há um tipo assim tão esquisito, eu, Colombina, confesso, não resisto. Mas, ouçam, o que é mesmo gnomo? E pra que essa dúvida? O que importa é ter imaginação. Não, só isso não basta, não. Eu insisto. O que é um gnomo? Eu sou um dos quatro seres elementais e, como gnomo, me relaciono com a terra. As ondinas são as elementais da água, as salamandras do fogo e os silfos do ar. Peraí, gnomo, Você vai ter paciência, mas nós estamos num baile de máscaras. E não numa sessão esotérica, tá legal? Ah, Arlequim, não fale com ele desse jeito tão rude assim. Se ele quer ser um dos quatro seres elementais, deixa. Qual é o mal? Isso. Além do mais, o que vale é a fantasia. E a dele tá genial. Só que eu, sabem, não tô gostando muito desse tipo de festa medieval. Não dá pra gente trocar de música e cair na folia? É! Ai, Arlequim, não exagera, tá? Que eu sou tão mocinha. Vamos lá, minha gente, que agora eu sou o Zé Pereira. É, e com esse embalo, até eu entro na brincadeira. E agora vamos formar aquele cordão, o cordão da interrogação. Mas cuidado, no bloco dos gnomos só entra quem tem coração. Agora sim que tá ficando bom, é o carnaval da fantasia. Ih, tinha que faltar luz bem agora. Ora, Colombina, no escurinho é que é gostoso. Mas peraí, gente, não vamos começar com sacanagem que não fica bem. Isso. Com a iluminação de emergência já ficou melhor. E agora acho bom a gente passar para o concurso de máscaras. É, tá na hora de se fazer a votação para ver quem é quem. Tem? Eu sugiro que a gente comece pelo ponto de interrogação. Todos prontos? Então apertem o botão com o nome de quem vocês acham que representou o ponto de interrogação. Todos acham que o ponto de interrogação foi a rainha? Agora vamos ver quem poderia ter sido o Pierrot. O Pierrot, na opinião da maioria, foi o Rei Sabidão primeiro. Agora é a vez da Colombina. Quem foi ela? Todos supõem que a Colombina foi o espelho biotrônico. Agora vamos ver quem será que foi o gnomo. O gnomo, na votação geral, foi o Dr. Sadomor. E por fim, a grande pergunta, quem teria sido o Arlequim? Deu o Mirobô Pilantra. Bem, agora então chegou o momento decisivo. Eu conto até três e a gente tira as máscaras, certo? Um, dois, três! Ah, o doutor era mesmo o gnomo, viu só? E o Arlequim era realmente o Mirobô. E ninguém acertou que eu era o Pierrot. Muito menos alguém desconfiou que o ponto de interrogação foi o Rei Sabidão. Nem que por detrás da Colombina se escondia a rainha. Com isso, o ponto é nosso e tá resolvido mais essa parada. Mas peraí, isso tá com cara de ser marmelada? Como é que a tal de adivinhação só foi dar certo com vocês dois? Essa não. Pois é, Sabidão. Acho a sua dúvida válida, mas a questão da fantasia é bem outra. É... por que anoitece? Ora... isso eu sabia. Você tinha que ter explicado melhor. Bem, acontece que eu queria, mas alguém deu aquela sugestão do baile de máscaras e aí ficou tudo por conta da imaginação. Mas, e doutor, sabe o que me aprazeria agora? Não. É saber por que anoitece, ora. A noite é a parte do dia em que o sol não nos alumia. Isso acontece pela rotação dos planetas em torno do sol. Tá aí. Agora o espelhinho tá deslanchando todo o seu saber, como se sempre fosse assim. A noite é a parte do dia em que o comando da razão passa para a fantasia. É o período do repouso, do sono e dos sonhos. Ah, pois é. Eu adoro as noites de lua cheia, quando ela vem surgindo redondinha no horizonte, com aquele seu clarão. É a hora dos fantasmas, dos lobisomens e de assombração. Noite é também dos poetas, é a fonte da boemia. É no calor da noite que se unem os corações. É, e também é a hora do trabalho dos ladrões, de fantasia. Você, por acaso, está insinuando alguma coisa, Sabidão? Não, de jeito algum. Aliás, olhem, já amanhece um novo dia. O arrebol enche o horizonte com as cores mais lindas da natureza. E o astro-rei surge, lento, quente. Que beleza! Olha, Espelhinho, depois nós vamos ter uma conversa, tá? Bem, e após essa noite fantástica, nós vamos indo bem de leve. E é lindo adormecer com a certeza da vitória. Até breve. Até que enfim. Vai, seu Arlequim androide, clone de uma figa. E então, amigos? Vocês teriam apostado que o Dr. Sadomor ainda iria conseguir empatar a Guerra do Golfe? E será que foi mesmo só com a força da fantasia? Não sei bem, mas o que eu sei é que vocês com certeza gostaram de mais esse capítulo, não é? No próximo, aliás, vamos iniciar a terceira e última grande charada. E tenho certeza de que poderei contar novamente com vocês, não é? Então, até lá, amigos! De nada duvida quem nada sabe! Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.